Está começando mais um programa Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Iniciamos mais este encontro do programa Momentos Espirituais, hoje, 22 de junho de 2018, ufa, 91 minutos depois, o Brasil conseguiu vencer a poderosa esquadra da Costa Rica pela Copa do Mundo. E mais importante, certamente, do que as reflexões futebolísticas, embora também tenham a sua importância, é, sem dúvida, nós refletirmos sobre os ensinos do Mestre, que são ensinos imperecíveis. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Não passarão justamente porque são palavras de vida eterna. São ensinamentos válidos para qualquer local, situação e tempo em que nos encontremos. Então, dando essa pitadinha de reflexão, nós vamos cumprimentar os estimados ouvintes, lembrando que hoje nós discutiremos sobre o capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós vamos encontrar um diálogo muito belo, muito profundo, que se estabelece entre Pilatos e Jesus, e que se encontra nas anotações do evangelista João, inclusive hoje aqui presente, João. Aliás, ele está sempre presente, né? O discípulo do Mestre certamente está sempre presente, porque é um dos emissários do Mestre, e ele certamente é um dos coordenadores da governança do planeta, do nosso planeta. Muito bem. E lá nas anotações do evangelista João, nós vamos encontrar no capítulo 18, a partir do versículo 33, o seguinte diálogo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, disse-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu O dizes: sou o rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Meu Deus, que coisa impressionante, né? Que diálogo, né? Só esse diálogo já é suficiente para preencher as reflexões do programa, sem dúvida, né, Fábio? E o que é interessante é: és o rei dos judeus. Quando Pilatos pergunta: és o rei dos judeus? Aí Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Quando diz meu reino não é deste mundo, o princípio da imortalidade da alma está implícito, está tácito. Tácito é legal, né? Se o meu reino, diz ainda o mestre, fosse deste mundo, a minha gente houvera, né? Ou seja, os seus assistentes, os seus assessores, os benfeitores espirituais que acompanharam a trajetória de Jesus enquanto esteve conosco, se o reino de Jesus fosse aqui na terra, então esses assessores iriam fazer de tudo para impedir que ele fosse crucificado, ainda mais fosse crucificado de maneira injusta. Mas o reino de Jesus não é deste mundo. E ele várias vezes falou: o reino de Deus, o reino de Deus. E nós sempre nos recordamos que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então, esse reino é que Jesus é o dominador, é o rei. É o rei deste reino, do reino dos corações que estão em constante aperfeiçoamento, em constante aprendizado, para fazer com que essa obra divina se estabeleça em nossos corações. E para que essa obra divina se estabeleça em nossos corações, nós devemos buscar a verdade. E nesse mesmo Evangelho de João, nós vamos encontrar, como já dissemos outras vezes, que lá no capítulo 8, versículo 32, João diz que o Mestre nos ensina: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós buscamos a verdade, tanto na busca do conhecimento, quanto a verdade na busca de nos tornarmos desprovidos de imperfeições, de buscarmos a verdade sobre nós mesmos, de enfrentarmos a verdade de nossas imperfeições, de buscarmos adquirir virtudes, aí sim nós nos libertaremos, nós nos tornaremos aquilo que a nossa querida Beatriz, que aqui está hoje, né, que o nome dela nos revela, né, aquela que traz felicidade. Bom, então essas são as considerações iniciais. Eu gostaria de cumprimentar o nosso querido João, o nosso querido Fábio, o nosso querido Marcos e as suas filhas que vieram nos acompanhar hoje, a Amanda e também a Beatriz. Muito bom. João, Fábio, fique à vontade. Fique à vontade, João. Boa noite a todos, boa noite, Marcelo. Os queridos aqui presentes, as queridinhas aqui também presentes, lindas, filhas do Marcos aqui, e Fabinho também, Amandinha e Beatriz, sejam bem-vindas. Então, realmente, essa questão do reino, até existe até eu sempre cito lá nossa querida Dona Marta, lá em São Paulo, era presidente do centro lá que eu frequentei muito tempo lá em São Paulo. quero dizer assim que na realidade Jesus diz assim que o meu reino ainda não é deste mundo, né? Porque na realidade ele, né, trabalha incessantemente, tem trabalhado esse tempo todo, e nós estamos aqui como candidatos a ceareiros, né, para ajudar a transformar, né, esse mundo, começando do nosso coração. É como o Marcelo bem disse, o reino de Deus, ele tem que ser estabelecido no nosso coração. A partir do momento que a gente consiga estabelecer, né, que a gente alcance essa paz, essa serenidade, essa certeza, porque muitas vezes a gente é muito frágil na nossa certeza, né? Às vezes a gente fica pensando assim, será que vai dar certo? Mas eu brinco assim, porque eu comento que às vezes com tanta confusão, às vezes acontece no Brasil, no mundo afora e tal, né? E às vezes olha que eu fico meio com assim, com um pé atrás, será que essa coisa vai dar certo? Essa história de que Jesus falou do reino de Deus, etc. Será que vai dar certo isso? E aí eu sempre... Vai dar certo, e isso é uma previsão que se encontra lá no Apocalipse. Não, eu sei, eu costumo... Sim, eu fico, né, naquelas reflexões, a gente é muito frágil nessa nossa certeza, na nossa fé, né? Então, aí eu sempre pego e leio de novo lá o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu já li várias vezes, assim, exatamente em situações. Assim, eu falei, não é possível. Eu acho que agora, dessa vez, os espíritos erraram. Aí eu vou lá, leio o livro. Não, é verdade. A gente ia passar por tudo isso mesmo. Assisto umas palestras do Haroldo, aquela coisa toda, né? E a gente, porque a gente precisa, assim, a gente observa que tudo está no lugar, né? Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Martinho da Vila, né? Então, porque a primeira impressão, né? Aquela questão, né? Aquela primeira impressão é realmente complexa, porque assim, primeiro que fazer, até já, a gente já conversou, né, Fábio, comentei uma vez assim, refletindo. O trabalho que dá para reformar um coração, imagina esse monte de bilhões de corações que existem aí, com todas as todos os desejos, todos os compromissos do passado assumidos. Já pensou que complexidade que é esse processo de progresso da Terra, né? Eu, para dizer a verdade, até um tempo atrás eu não pensava assim, né, nessa complexidade que é. Mas realmente é um negócio, não é fácil, né? E a hora que a gente pensa, eu sempre comento aqui que o Fábio é o mais corajoso de nós, ele que dá os maiores testemunhos aqui ao vivo. e assim, mas olha, a hora que a gente se pega, a gente que já tem tantos anos, tantas horas de evangelho, né? Tantos estudos, tantos livros, e a gente se pega fazendo uma besteira, um erro, falando, meu Deus, eu ainda estou assim, né? Eu ainda estou nesse nível, nesse padrão. Mas assim, Jesus também disse, né, que nenhuma das ovelhas dele ia se perder. Então eu sempre penso nisso, né? Sinceramente, eu sempre penso. A hora que acontece, eu falei, nossa, eu ainda errei, eu ainda não fui cristão no trânsito, eu ainda não fui cristão com a minha mulher, com os meus filhos, né, com o meu colega de trabalho, enfim, no banco. Às vezes tive aquele sentimento, veio lá do fundo do coração, ou seja, ainda tem que fazer reforma nesse coração, porque ainda tem coisa a ser feita. Mas assim, a gente estava até comentando agora há pouco, né, que sobre a questão do evangelho, né, até eu comentei semana passada, fiz preleção lá no Jardim Itália. E o legal do evangelho é o seguinte: a gente termina de ler, o que a gente faz? Começa de novo. A hora que chega lá no final, no último capítulo, o que faz? Pega o capítulo primeiro de novo, né? Por quê? E a cada vez que a gente vai lendo, a gente vai tendo uma outra visão, né? Tem partes, inclusive, quantas vezes acontece, né? Acontece comigo, eu imagino com todo mundo. Tem partes de livros que a gente lê assim, falando, nossa, parece que eu não li esse pedaço. Eu já tinha lido umas 10 vezes o livro, mas eu não li esse pedaço, não tem essa. Então, esse é o processo da reforma, né? Porque assim, o nosso coração estava num estágio anterior, né, a essa leitura. Depois de algum tempo, quando você voltou naquela leitura, você conseguiu chegar a entender aquele trecho que em uma leitura anterior não tinha sido, né, Fabinho? Então, mas enfim, é só uma consideração inicial, essa questão de por enquanto não é desse mundo, né? Mas assim, a gente chega lá. Temos a eternidade aí para isso, né, Fábio? Quanto antes, melhor, né? Bem lembrado, o meu reino ainda não é deste mundo, porque você me fez recordar dessa passagem que se encontra no Apocalipse, quando o João revela que o céu e a terra serão um só. Né? Olha que bacana, né? Uhum. E o Apocalipse, ele foi escrito, é um livro com o objetivo de consolar os seguidores de Jesus, justamente naquele momento em que se intensificaram as perseguições. Então, os mártires iam para as arenas e aí, no exato momento em que João teve a visão espiritual do Apocalipse e escreveu a obra, evidentemente que inspirada pelo próprio mestre, uma vez que logo no começo do Apocalipse ele diz que ele teve a visão com João, com Jesus, né? Que Jesus, o Senhor, mostrou inúmeros fatos que viriam a acontecer. E é um livro de consolação, apesar de parecer que não, mas é um livro que buscava consolar e estimular os seguidores de Jesus a caminharem resolutos para as arenas, que a compensação não tardaria. E então, nesse momento, tem um determinado momento que ele diz: o céu e a terra serão um só. Aí sim, o meu reino ainda não é deste mundo. E aí se estabeleceria. Exatamente. E tem, em um outro momento, João escreve que toda lágrima será enxuta, ou será enxugada. Toda lágrima será enxugada, né? Revelando esse caráter de consolação da obra. Essa até, só antes de passar para você, Fabinho, rapidinho, é o seguinte, que eu estava lendo assim, esses dias, até comentei outro dia sobre, lendo ali no livro Revista Espírita, né, as descrições sobre Júpiter, sobre o planeta Júpiter, né, e até Kardec questionou lá o Espírito, né, por que que ele gostava de ir falar sobre Júpiter e tal, né, porque Júpiter é muito evoluído, espíritos muito elevados que moram lá, a qualidade, fala inclusive que numa das passagens ela fala que Mozart, ele é vizinho de Cervantes, né, e outros espíritos, né, enfim, tem uma descrição maravilhosa lá do planeta Júpiter, né, e aí foi questionado assim, por que que você, e ele gostava assim, que ficava muito claro que o espírito gostava de falar sobre Júpiter, né? Aí ele foi, Kardec questionou, por que que você gosta de falar? Foi exatamente para que vocês tenham vontade de ir morar lá ou de transformar esse planeta num planeta como Júpiter. Para inspirar, né? Para inspirar, né? Então é exatamente nessa linha, né? Quer dizer, ainda não é, que ainda não é, né? Isso igual o Marcelo comentou, né, que o João escreveu, que o céu e a terra serão um só. Então olha que beleza, né, graças a Deus, né, a gente tem que ter isso sempre em mente pra gente não esquecer, né, Fabinho, que como se diz aí, né, os jovens dizem, vai rolar, né, vai rolar, o Marcelo fala isso aí também, né, vai rolar esse negócio, já está rolando, né, Fabinho, era isso que eu queria comentar. Tá me ouvindo, Marcos? Agora sim. Bom, já que você falou de Júpiter, já faz tempo que eu tô querendo falar sobre isso, vou aproveitar e pegar o gancho, né? porque como nós estamos num programa de rádio, os nossos ouvintes, né, são das mais variadas religiões, e nós temos também ouvintes que são céticos, né, que não acreditam, a menos que haja uma demonstração teórica ou uma demonstração física, né, uma experiência, alguma coisa assim. Então, eu gostaria de elucidar que Júpiter é o, como todos sabemos, né, é o maior planeta do nosso sistema. Ele é muitas e muitas vezes maior do que o planeta Terra, né? Então esse planeta nosso aqui comporta hoje 7 bilhões de almas. A gente vai ter uma ideia que Júpiter comportaria facilmente mais de 100 bilhões, né? De almas encarnadas. De almas encarnadas. E os nossos amigos que gostam, né, de estudar, que gostam de astronomia e tal, sabem que Júpiter é um planeta que não tem um solo denso como o nosso, né? Ele não tem... A superfície dele é gasosa, é uma superfície viscosa, né? Que se a gente fosse pisar nela, a gente afundaria nela, né? E que a gravidade do planeta é extremamente grande, né? Muito maior do que a Terra. E a gente, se a gente fosse pisar, a gente não só afundaria nessa superfície fluídica, como nós seríamos aplastados, né? Como nós seríamos esmagados quando nós encontrássemos com uma lá no centro com um material mais denso. E muitos poderiam pensar, como podemos viver num planeta desse, né? Mas o que a doutrina espírita traz pra gente, que não é uma doutrina que fala de milagres, que não é uma doutrina que fala nada fora do natural, o que a doutrina espírita fala pra gente é que a escala de vibração da nossa matéria ela é muito maior do que a que nós conhecemos, né? Então, o que nós chamamos de matéria densa, aquilo que nós podemos perceber ou medir com os nossos instrumentos, tudo que está à nossa percepção. Mas os espíritos nos revelam que há matérias em níveis de vibração tão altos que nós não somos capazes de perceber, né? Elas fogem inclusive aos nossos instrumentos mais sensíveis. Nós não temos ainda física suficiente para chegar nessa matéria, mas que ela existe e que são matéria aos olhos de um espírito. Sendo assim, se torna perfeitamente possível que espíritos em envoltórios materiais dessa natureza, ou seja, mais sutis do que os nossos, possam viver em uma superfície fluídica como a de Júpiter, percebendo essa superfície fluídica como se fosse sólida, né? E se nós enviarmos uma sonda para lá, nós não vamos ser capazes de perceber as construções, os corpos, né, desses espíritos encarnados nessa matéria sutil que vive lá. E a nossa sonda vai mandar imagens para nós, que nós só captamos com equipamentos ainda rudimentares comparados com a tecnologia deles, né? E nós vamos chegar à conclusão que não há vida lá. Os nossos aparelhos foram feitos para detectar matérias do nosso padrão. Então, por isso que não, que há relatos que foi sonda para Marte, sonda para não sei o que, e não encontrou nada. Exatamente. Primeiro que essa sonda, eu não sei em que lugar que caiu daquele planeta lá, né? Pode ter caído numa área desértica. Uhum. E essa área desértica, lógico que vai ficar sem registro. Uhum. E também por esse outro fator da matéria ser de outra dimensão, de outra que não a nossa. Exatamente. Porque nós sabemos hoje, né, com a tecnologia que nós temos, que matéria e energia estão correlacionados, né, João? Eles estão correlacionados, e o nosso querido Einstein já descreveu até a fórmula que correlaciona, né? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, matéria é vibração, né? Matéria tem a ver com onda também. É. E então, nós estamos falando aqui de matérias em vibrações, em frequências, em estados energéticos, que ainda estão para ser estudados por nós. A natureza ainda não nos virou a última página. Então nós temos que ser humildes de reconhecer, né, que tudo que sei é que nada sei, né, e quanto mais eu sei que eu tenho que saber, que eu tenho que aprender. Bom, então agora eu vou virar essa página. Né? Que tem que buscar a verdade, que tem que buscar o conhecimento. Exatamente. Até, o Fábio, desculpa, só para complementar, né? Acho que Kardec mesmo diz que o espírito, quando encarna em um planeta, ele usa aquela matéria, aquele plasma, aquilo que circunda esse planeta para a formação do próprio corpo. Então é isso que nós não conhecemos ainda, né? Qual a matéria principal, né, do que os espíritos usam para ocupar aquele espaço, aquele outro planeta que é desconhecido para nós, as coisas mais profundas, né? Na Terra, nós vimos a nossa imagem, a nossa matéria como seres humanos e como a parte biológica do planeta, formada por tudo que circunda esse planeta. Todo esse material biológico, o espírito utiliza para dar forma a essa parte visual, a esse corpo material. Mas cada planeta tem o seu material, então o espírito utiliza daquela matéria que nós ainda não conhecemos, realmente. Como você está, só para coroar, né? Um outro ponto que eu queria falar, muito interessante, é que essa semana eu estive conversando com um colega evangélico, né? E nós estávamos discutindo sobre problemas de interpretação do evangelho, da Bíblia, vamos dizer assim. Problemas de interpretação. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ouvir muitas pessoas falarem assim: eu acredito na Bíblia, eu não sigo outro livro, eu sigo a Bíblia. O que está escrito na Bíblia é a verdade. Mas nós temos, dentro da corrente evangélica, o Testemunho de Jeová, nós temos o Adventista do Sétimo Dia, nós temos a Assembleia de Deus, nós temos a Congregação Cristã do Brasil, nós temos muitas outras, né? Internacional da Graça e etc e tal, e vai por aí. Nós temos muitas denominações religiosas evangélicas, que são protestantes, né? E que, entre elas, também pode acontecer delas pegarem o mesmo versículo da Bíblia, lerem, e uma denominação religiosa enxerga a mensagem de uma forma e a outra denominação enxerga de outra forma. Interpreta de um jeito e o outro interpreta de outro jeito. É verdade. Que dirá os católicos, né? Que dirá os espíritas, sim, que também seguem, né, os evangelhos, que também seguem o Antigo Testamento, que também entendem e os têm como fontes de ensinamento, né? Como o Marcelo disse no início, de vida eterna. Sendo ainda o Antigo Testamento chamado de primeira revelação, né, o segundo diz, e o Evangelho de segunda revelação por nós espíritas, então eles são realmente muito importantes para nós. E também podemos dizer que nós seguimos então o Evangelho, né, que nós seguimos a Bíblia também. Claro que as interpretações são diferentes, como é entre os próprios evangélicos. Então, eu queria que a gente pensasse sobre essa frase aqui, por exemplo, ó: se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente haveria combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Como que nós vamos entender essa frase? Como que nós vamos entender essa frase? Como que a congregação, como que a assembleia, como que o católico, como que o espírita, como que cada um vai entender essa frase? Uhum. Alguém pode dizer assim: olha, a verdade que está na Bíblia é tão dura, é tão forte, que alguns querem interpretá-la de forma diferente, ou querem dar um sentido diferente dela, porque não são capazes de absorvê-la ou de segui-la ao pé da letra como elas estão escritas. E elas têm que ser interpretadas ao pé da letra. Obviamente que nós espíritas não concordamos com isso, que elas têm que ser interpretadas ao pé da letra. Nós concordamos que há um ensinamento profundo e figurado nessas palavras. Uhum. Com base no amor. Exatamente, com base no amor. Então, por exemplo, como eu poderia entender Jesus falando assim ao pé da letra? Que se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente haveria combatido. Uhum. Alguém pode explicar espíritos da hierarquia de Jesus, do grau de Jesus combatendo? Não. Dá para entender ao pé da letra isso? Lógico que não, ao pé da letra não. O combatido aí teria lutado para impedir, teria lutado no sentido figurado. Exatamente. Para impedir que ele caísse nas mãos dos judeus. Né? E até Jesus, talvez ele quis dizer que neste mundo, se fosse deste mundo, iriam combater. Como não são deste mundo, não combatem. Nesse sentido, é amor, não tem conflito, não tem guerra. Né? Então, olha só, vamos pensar. Ele fala assim, ó. Aqui nesse mundo, o que vai acontecer? Não tem ninguém para me defender aqui. Tô sozinho. Quem vai ganhar? Vocês. Entre aspas. Né? Ou seja, eu vou para a cruz. Eu vou ser crucificado. Eu vou passar pela humilhação. Eu vou receber a cusparada no rosto. Né? Eu vou ser separado da minha mãe. Né? Ela vai ficar sem filho aqui, encarnado. Ou seja, vocês vão ter a ilusão de que vão ganhar de mim aqui, de que vão me vencer. Só que isso só vai acontecer porque esse mundo ainda vence esse tipo de coisa. Uhum. Né? Nesse mundo só vence esse tipo de coisa ainda. Agora, se fosse no meu reino, não é esse tipo de coisa que ganha, uhum, né, Marcos? Lá ganha o amor. Lá ganha a fraternidade, solidariedade. Lá ganha o próximo, né? Lá ganha o coração, interesse coletivo. Então, lá eu não ia ter esse problema que eu tô tendo aqui agora. Entendeu? Exatamente, porque a gente de lá não ia deixar isso acontecer, porque a gente de lá ia estar a favor do que é o certo, que é o que eu estou pregando. Isso que é o que a minha gente estaria combatendo, né? A minha gente teria combatido. Então ele falou em sentido figurado, e fala da verdade, né? Ele falou completamente em sentido figurado. Falou assim, olha, se esse reino aqui fosse de amor, de paz, de conhecimento, isso aqui não estaria acontecendo, e vocês não estariam levando a vantagem aqui agora, né? Então eu acho uma coisa muito, muito, muito importante da gente falar, como é importante nós pegarmos o fundo da mensagem de Jesus e não a forma, e não ao pé da letra. Então Pilatos disse assim, ó, então, tu és rei? Ele pergunta. Aí Jesus responde assim, foi você que disse que eu sou rei. Aí tem uma coisa muito profunda também, falar assim, olha, o que eu fiz já fala por mim, né? Se eu sou, se eu não sou, o que você quer falar é problema seu. O título que você quer me dar, né? Classificação, isso é problema seu. Eu já falei com a minha vida, né? Eu já falei com os meus exemplos, eu já falei com a minha postura. Agora, você me chama do que você quiser, você que está falando que eu sou rei. Forte isso, né? Forte. Veja você, né, que o principal homem que pisou nesse planeta, qual que é o currículo dele? Nossa, nasceu na manjedoura. Pois é. Nasceu numa manjedoura. Filho de carpinteiro. Morreu na cruz, filho de carpinteiro. E o que foi mais importante foi o comportamento dele. Então, é aquilo que o Haroldo fala, né? Nós precisamos tirar do nosso inconsciente que Jesus não é objeto de adoração, não é objeto de culto, uhum. Mas ele deve ser modelo de comportamento. Excelente. Guia e modelo de comportamento. É. Eu até acho que havia essa má interpretação do que era reino, do que era rei, né? Reino não, desculpa, o que era rei. Que para aqueles que chamavam Jesus de rei, tinham medo dele tomar o poder mesmo, né? Porque eles viam o rei como monarca, como aquele que dominava os demais, né? Pela força ditava regras, né? Enquanto que até Jesus, ele é rei, mas é um outro tipo de reinado, né? É aquele líder, né? Pelo meu exemplo que vocês vão seguir, essa liderança, essa condução do que ele dá, né? E até há um tempo, até numa das preleções, até citei o exemplo de a gente considerar Pelé o rei do futebol. Ele é rei, tem castelo, né? Não, ele é considerado rei porque pela maestria, pelo que ele foi, né? O ícone maior do futebol, né? Roberto Carlos, o rei da MPB para nós, né? Nossa MPB. Quer dizer, pelo trabalho dele, pela obra que ele fez, ele é considerado um rei, né? E é nesse caso é o reinado de Jesus, o rei. Rei por quê? Por tudo que ele fez, tem feito e vai fazer ainda por nós, por ser o nosso líder no sentido de amor, né? E agora não, quem naquela época ainda, né? Uhum. Eles se sentiam ameaçados. Não, mas como você se intitula rei? Então, peraí, eu sou rei, você quer ser rei também? Alguma coisa assim, né? Herodes mesmo, né? Acabou por dizimar crianças por se ver ameaçado, né? Porque os reis magos, aqueles, né, ditos, né, pelo menos o que dizem, né, nas escrituras, aqueles que visitaram, né, Jesus, que disseram para ele que nasceu uma criança especial, que seria no futuro o rei, ele simplesmente falou, bom, vamos matar as crianças até 2 anos e ali eliminaremos essa criança. Enfim, quer dizer, ele se sentiu ameaçado de um reino terreno dele, um reino pobre no sentido de planeta, né? E Jesus era muito mais que isso, o reino dele é outro, né? Isso que ele quis dizer. E no livro Boa Nova tem uma passagem onde a mãe de Jesus vai até o templo em Jerusalém para pedir para que Jesus fosse incorporado aos serviços do templo, né? Para que ele fizesse carreira lá dentro. Ele era uma criança ainda, né? Tinha 12 anos. E aí quando ela volta, quando ela chega em casa, ele está esperando na porta. Uhum. Como, assim, já sabia o que tinha acontecido, né? Legal. E ele fala assim para ela assim, mulher, olha só. Era muito respeito na época falar mulher, né? Sim. Fala assim para ela assim, mulher, acaso eu não tenho testemunhado já a minha comunhão com o Pai? Imagina uma criança de 12 anos falar isso. Nossa. Né? Então, ou seja, imagina, com 12 anos ele já testemunhava a comunhão dele com o Pai na casa dele. Aí Herodes vem perguntar essas coisas para ele e fala assim, me chama do que você quiser. Meu amigo, tô longe do que... É, Pilatos. Pilatos. Eu falei Herodes, né? Pilatos. E aí ele pega e faz isso, Marcelo. Ele fala assim, eu quero trabalhar com meu pai, né? De carpinteiro aqui. E aí ele se fecha no trabalho, né? Anos. Por anos. É. E só vem a público por volta dos 30 anos, né? Exatamente. Sem contar isso. Que, assim, só lembrando, Herodes também interrogou ele, né? E só que ele ficou em silêncio, né? Parece que sim, fez várias sim. Perguntas, enfim, ele só ficou. O Fábio, vamos fazer uma primeira pausa musical, aí depois a gente retorna com novas. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje refletindo sobre o capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E o nosso querido Fábio ia fazer mais algumas reflexões, Fábio, ou seguimos adelante? Então, vamos seguir adelante, e vale a pena nós nos recordarmos que meu reino não é deste mundo. Então, aquele princípio da imortalidade da alma fica bem claro através desse diálogo precioso de Jesus com Pilatos. Então, a imortalidade da alma, Jesus vem deixar implícita neste, quando se estabelece essa conversa com o antigo governador da Judéia. Ele vem deixar implícita, né, Marcelo? Vou só explicando isso que você está falando, porque se o reino dele não é desse mundo e a nossa vidinha é de 100 anos no máximo aqui, mais ou menos, né? Então a gente nunca vai ver o reino de Jesus se a imortalidade da alma não fosse um fato. Exatamente. A gente não ia ter oportunidade de ver, e Deus não seria bom. E Deus não seria bom. Né? Então, exatamente, obrigatoriamente, sendo Deus bom, eu tenho que ter a chance de ver o reino de Deus, o reino de Jesus. Eu tenho que ter a chance. Então, para isso, é necessária a imortalidade da alma. Só explicando. Sim, bem lembrado esse detalhe. E para aqueles nossos irmãos que argumentam que se Deus é bom, por que o mal existe? Né? Que tem essa jogada aí, né? Os nossos irmãos ateus, os nossos irmãos materialistas, eles falam isso para nós, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? Né? E é uma pergunta, né? Uma pergunta que encosta na parede, né? Richard Dawkins adora fazer essa pergunta. Tanto é que ele construiu lá a igreja do espaguete voador, né? Eu ia falar, desculpa a minha ignorância, mas eu não sabia quem era. A igreja, mas ele, o Richard Dawkins, ele escreveu vários livros e ele é um dos líderes do ateísmo no planeta. E é interessante, né? Um dos livros, por exemplo, é intitulado assim, Deus, um delírio. E evidentemente que ele sabe que quando ele coloca esses títulos, o livro vende, e o livro vende, né? Porque quando coloca, né, a equação de Deus, né? Tem o bóson de Higgs, né? Como é que é o negócio lá? O bóson de Higgs seria a equação, não sei se é a equação de Deus ou a molécula de Deus, agora eu não me lembro agora. Mas eu sei que tem um livro que tem mais ou menos essa temática. E só de você colocar esse título, tem muita gente que compra o livro, muitas vezes não passa do primeiro capítulo, né? Mas o livro foi vendido, e foi vendido aos milhões, né? Mas no caso do Richard Dawkins é interessante, porque ele é um dos líderes do ateísmo, e ele fundou essa igreja do espaguete voador, justamente para ironizar, né? Igreja do espaguete voador. E como ele deu o nome de igreja, ele exigiu os benefícios que a lei oferece para as comunidades, para as mais diferentes comunidades religiosas. Isso lá no território americano, evidente. E é interessante porque ele juntou alguns amigos. E esses amigos juntam dinheiro, juntam atividades beneméritas e beneficiam pessoas doentes, pessoas necessitadas, tal. E é interessante porque eles dizem que eles ajudam pessoas indistintamente. E nos Estados Unidos, todos sabemos que tem o Exército da Salvação, que é, qual que é o nome lá? Salvation Army Salvation, o Salvation Army, né? E esse Exército da Salvação, ele é vinculado aos nossos irmãos do protestantismo lá da comunidade americana, que é que é a principal comunidade, né? Não é o catolicismo que prevalece lá no território americano. O que prevalece é o protestantismo. E eles ajudam muita gente. Só que eles ajudam as pessoas da comunidade protestante. E o Richard Dawkins e o grupo lá da igreja do Espaguete Voador ajuda indistintamente, porque não pergunta se é da religião A, B ou C, né? Como, inclusive, como nós espíritas fazemos. Sim, aqui. É verdade. E nós estamos dizendo isso não porque nós somos mais do que os outros, né? Mas como, porque é o correto mesmo, né? No, quando as famílias... o Centro Espírita Paulo de Tarso, por exemplo... nós temos cerca de 90 famílias que nós assistimos atualmente. E nós suprimimos do questionário qual religião aquela família pertence. Uhum. Não tem mais essa pergunta. Antes tinha. Sim, mesmo. Mas não tem mais. Que é justamente porque não interessa qual a religião que aquela família professa. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei. E o Richard Dawkins, um dos argumentos dele é esse, que se Deus é justo e bom, por que o mal existe? Aí nós aprendemos com a nossa querida Anete Guimarães, que se você for ler lá o Livro dos Espíritos, você vai encontrar que não, o mal não existe realmente. O mal não existe. O que existe não é a ausência do bem. Muitos interpretam e dizem, inclusive no meio espírita, que é a ausência do bem. Mas não é. É a ignorância do bem. Entendeu? Então muitas pessoas se encontram nas sombras porque ignoram a luz. Muitas pessoas se locupletam em permanecer na sombra porque ignoram a presença da luz. Só que quando tem uma restinha de luz, opa, aí mesmo aquele que se encontra na sombra se sente atraído para ir em busca dessa luz. Então, só para a gente fazer esse... Que usam esse, essas pessoas usam esse argumento, que se Deus é bom, porque antes eles perguntam assim, o mal existe? Né? O mal existe? Lógico, a gente vê um monte de deturpações na sociedade, e existe mesmo, sem dúvida. Causado por nós mesmos. Causado, né? Por nós mesmos, mas pela nossa ignorância. Uhum, agora, nossa ignorância. Na verdade, a conduta é a conduta equivocada. Sim. Né? Então, não é o egoísmo que existe. Não. O que existe é a falta de altruísmo da nossa parte. Uhum. Se nós quiséssemos acabar com o mal, nós poderíamos. Exatamente. Poderíamos rapidamente. Rapidamente. Né? Mas isso envolve o amadurecimento. Sim. Individual e coletivo. Muito, na sociedade. Gerações, tal, enfim. E nessa obra aqui, o Kardec, ele coloca lá no item 5 deste capítulo, o ponto de vista, ele intitula apenas o ponto de vista, quando analisa esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Então ele diz assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona uma fé inabalável no futuro, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Breve estada num país ingrato. Lindo, né? E aí nós nos recordamos daquela música da Ana Vilela, que a vida é trem-bala, parceiro. é passageiro. As vicissitudes, as provações, as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais feliz, mais ditoso. Então, quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, quando está diante de uma tribulação, quando está diante de uma provação, sabe que essa provação, ela não é eterna. Sabe que essa provação, ela tem uma finalidade pedagógica, tem uma finalidade de aprendermos a desenvolver as mais variadas virtudes. Por isso que suporta com fé, suporta com paciência, suporta com coragem essas provações. Marcelo, fica à vontade. Fazer uma analogia aqui. Fica à vontade. Para as pessoas que estão ouvindo. Lógico. Então, eu vou imaginar uma linha reta, que eu estou caminhando nessa linha. Atrás de mim está o berço, onde eu nasci. E lá na frente, no final da linha, está o caixão. O caixão. Né? Então, eu estou aqui, eu só enxergo dentro dessa linha. Eu vejo que eu vim do berço e que eu estou indo para o caixão. Nesse caminho para o caixão não é o pior que vai acontecer. Nesse caminho para o caixão, os meus entes queridos vão se separar de mim, né? Pessoas que eu amo, que eu não consigo me imaginar sem a presença delas, sem o convívio delas, vão se separar de mim. Nesse caminho para o caixão, eu posso ter doenças que me venham a amputar membros, que me venham a causar invalidez, que me venham a trazer sérias constrangimentos, restrições, é isso que eu queria falar. Então, é um ponto de vista, Marcelo, terrível, esse ponto de vista da onde eu vejo essa linha aqui, ó, do berço para o túmulo. É um ponto de vista terrível. E o que essas palavras de Jesus nos convidam a fazer quando nós pensamos que há um reino fora desse mundo, né? Que é nos colocar em um ponto de vista diferente. Então é o que o Marcelo acabou de ler ali. Então nós saímos dessa linha e vemos essa linha de cima. Nós vemos assim, de lá de cima, ó, ali está o berço, ali está o túmulo, mas eu estou aqui, fora da linha. Mesmo que seja pelo pensamento e pelo coração. Estou fora da linha. Então o que está acontecendo ali é só um pedaço da minha vida como espírito imortal. Eu estou fora dessa linha. Né? Então eu estou vendo aquelas passagens, aquelas tribulações ali, mas vendo de fora dessa linha, quem sai do meu convívio continua no meu convívio, né? Porque está fora da linha comigo, né? Então já não tem mais separação das pessoas queridas. As doenças que trazem restrições são passageiras, né? O problema do túmulo é uma transição, né? É um sopro renovador necessário, né? Mas é tudo pequeno perto da visão de quem está lá em cima, vendo com um ponto de vista diferente. Perfeito. E aí o Kardec continua: após a morte, nada mais restará de aterrador, de pavoroso. Deixa de ser, olha só, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta que dá para a libertação, pela qual o exilado entra numa mansão de bem-aventurança e de paz. Se você suporta com paciência, com coragem, com fé, as provações que a vida nos propõe. Eu sou novinho ainda, sabe? Mas eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas fazendo essa transição desse mundo para o outro mundo. E sempre tentava perceber esse momento, né? Que deve ser difícil, porque nessa hora você está sozinho, né, João? Aqui na vida, eu estou junto com você agora, Marcelo. Junto com você, João. Junto com você, Marcos. Não estamos juntos? Mas na hora de passar para o lado de lá, a gente vai sozinho. Não tem conversa. Nessa hora eu não vou com a minha esposa, não. Eu não vou com meu filho. É só eu vou sozinho. Euzinho. Sozinho. Eu e euzinho. É. Então, tem duas perspectivas. Ou eu vou pro nada, pra uma porta que me abre pro nada, porque vai acabar tudo. Né? Ou pra uma porta que de medo, porque eu não sei se eu vou pra um sofrimento eterno, ou se eu vou pra uma regalia eterna. Ou eu vou por uma porta que é simplesmente um desdobramento dessa vida, que vai me trazer as alegrias que eu mesmo plantei, né? Que são frutos do que eu mesmo plantei aqui na Terra, né? Então é muito consolador a gente saber que nós estamos passando uma porta, como está escrito aí, Marcelo, que abre para uma mansão do quê? Então, deixa de ser a porta que se abre para o nada. Uh-huh. E passa a ser a porta que dá para a libertação, pela qual o exilado entra numa mansão de bem-aventurança e de paz. Maravilha. Né? Porque é o exilado, né? É. Você foi exilado para o outro mundo. É. Na escolinha. Para a escolinha. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira a aquela muito do seu amargor. Nossa. A gente sabe que a vida é temporária, todos sabemos. É. Nós temos limite. É. Mais dia ou menos dia, nós vamos abandonar esse corpinho. É. Só que quando nós, como nós sabemos que é temporário... É. Por que que a gente vai dar tanto valor para coisas pequenas? Sim. Por que a gente vai dar tanto valor para aquele exemplo do trânsito, né? Para alguém que te ofende no trânsito, para alguém que te cortou na frente do seu carro e ocasionou lá aquele dissabor? Para que a gente vai dar tanta importância mesmo para uma doença que nos abate, mesmo que seja uma doença considerada incurável? Será que nós não podemos nos colocar à disposição para aprendermos com essa doença? Será que não é essa? Será que não tem uma finalidade pedagógica essa doença? Ou então um problema, um desafio que ocorre na família, com a convivência com um parente difícil? E será que é só a minha família que tem parente difícil? Ou as demais famílias da humanidade não a têm? Né? E ainda bem que tem esse parente difícil, porque esse parente difícil é que vai nos dar o calejamento necessário para que possamos aprender com ele. E o outro dia o Rossandro falou um negócio assim que eu gostei muito, né? Eu acho que até já comentei aqui uma vez, mas devido à audiência rotativa no pique, vale a pena falar. Que ele disse assim que é uma infantilidade muito grande nós fazermos uma prece de manhã, João, Fábio, Marcos, amigos, fazer uma prece de manhã, olha, Senhor, que eu tenha um dia de muita paz, de muita tranquilidade. Poxa vida, como é que... Tudo bem, é bom a gente pedir para Deus nos inspirar, nos guiar, nos orientar, para que tenhamos um comportamento ético-moral mais adequado. Mas a gente sabe que a gente vai encontrar... Com pessoas no trabalho, pessoas que, se puderem, elas vão passar uma rasteira em nós, pessoas que a gente não tem afinidade, mas que a gente tem que suportar, que a gente tem que aprender a conviver com as pessoas que não são, que a gente não tem afinidade, a gente tem que conviver com as diferenças. Então, é uma infantilidade muito grande a gente, olha, que eu tenha um dia de paz. Ah, tenha santa paciência, né? A vida é feita de desafios, né? Então é nesse sentido. E como ele tem a visão psicológica, né? É. Por isso que ele fez esse comentário. Ou seja, a gente tem que pedir coragem, né? Paciência. A gente tem que pedir paciência, a gente tem que pedir entendimento, luz, né? Para usarmos essas experiências e aprendermos com ela e retermos, porque senão a gente vai passar várias vezes por elas, né? Exatamente. Né? Porque a impressão que dá é que quando você pede um dia de paz, tal, é como se fosse para você vai para academia e fica deitado lá na rede. É. Né? Você não vai na academia para fazer exercício, você vai para academia para ficar deitado na rede, né? Exatamente. Olha, tem uma mensagem aqui que nós separamos do nosso querido Vivendo o Evangelho. Se vocês quiserem fazer algum comentário antes, fiquem à vontade, viu, Marcos? Porque essa mensagem, ela é um pouco longa, mas ela é autoexplicativa também, né? Que ela é muito consoladora e inspiradora e estimuladora ao mesmo tempo, né? Então, se você puder acompanhar aqui, João, eu até gostaria de pedir pro João, eu leio uma, você lê outra, o Fábio lê outra. Que número é? É da página 65, a mensagem 24. Vou até engrossar a voz. 24. E a mensagem é intitulada O Espiritismo Explica. Certo. É só para descontrair. Viu? O Espiritismo Explica. Derrama as lágrimas copiosas sobre o corpo que não mais se mexe, doente querido. Entretanto, o Espiritismo explica que a morte não existe, comprovando a continuidade da vida além do túmulo. O Espiritismo matou a morte. Por que que o Espiritismo matou a morte? Porque através dos fenômenos mediúnicos, dos fatos mediúnicos que são catalogados, pessoas que estavam entre nós dão detalhes de como elas se encontram hoje e detalhes da sua vida que ninguém conhecia. E detalhes que foram divulgados, vieram a público, tornaram-se conhecidos após a revelação daquela informação, e que o médium nem conhecia aquele espírito, nem tinha conhecimento, e que foram comprovadas posteriormente. Então, isso não é uma prova da imortalidade da alma, Richard Dawkins? E aí, Richard Dawkins, me explica agora. Mas então, e é interessante. E aí, Keylor Navas, vai continuar fazendo cera? Né? Ele ficou fazendo um monte de cera lá, né, no finalzinho. Aí depois que tomou o primeiro gol, não quis mais fazer cera, né? Mas viu? Que mistura, hein, João? Você viu? Curioso aqui, ó, gente. Curioso aqui. Qual que é o contrário de vida? Ah, essa é legal, hein? Essa é legal, essa, né? É legal. Você falou, o Espiritismo matou a morte. Matou a morte. Então, qual que é o contrário de vida? Conta aí. Você sabe, né? Você sabe, João? Não? Sabe, Marcos? Todo mundo fala que o contrário de vida, mundo fala que é a morte, né? É. Mas não é. Não é a morte. Porque morte é o contrário de nascimento. Interessante, né? É muito interessante. Eu estava aqui refletindo sobre essa. Qual era a charada aí? Então qual que é o contrário de vida? Não sei. Não tem. Não tem? Não tem. Já que o Marcelo falou que o Espiritismo matou a morte, a morte está morta mesmo, não tem contrário de vida. Então, não tem o contrário de vida porque a vida é uma só. A vida espiritual é uma só, desde quando saímos das mãos do Criador. Agora, nós temos várias experiências na carne, então nós temos várias existências. Mas a vida, a nossa trajetória espiritual é uma só. Só que de vez em quando a gente está encarnado, de vez em quando está fora da carne. É. e assim por diante. Essa aquela imagem lá sobre o monte, né, observando essa imagem que o Fábio traçou ali de uma linha, né, eu já pensei na linha, você falou em linha, eu pensei na linha do trem, né? Uh-huh. Trem. I love trem, é, João. Minha área de atuação aí. Mas é legal, assim, que, por exemplo, você enxerga lá de cima, assim, né? As várias, né? Cada passa por uma estação, né? Vai passando por uma estação, depois pela outra, depois pela outra. E isso é extremamente consolador, né? É assim, eu até já comentei outro dia aqui, estava pensando, assim, eu fico refletindo, né? Onde é que eu estaria, né? Eu fico pensando, às vezes eu faço uma reflexão assim, né? Onde é que eu estaria se não tivesse esse conhecimento, assim, para poder me... Porque me consola demais da conta, né? As dificuldades que a gente tem... Eu estaria no sanatório. Não é complicado? Eu fico pensando assim, porque eu, antes de conhecer o Espiritismo, questionava uma série de coisas que não faziam muito sentido. E, quer dizer, não fazem, se eu tirar, vamos dizer, a linha de raciocínio que eu tenho em função, né, que foi trazido pelo Espiritismo, tirando esse conhecimento da continuidade, da vida, das reencarnações e tudo mais, fica muito complicado. Eu achei muito linda essa questão que você falou aí, se nós temos uma vida, dá uns 100 anos, alguma coisa que seja, vamos dizer, bateu o recorde, 120, pronto. Mas aí não consegue enxergar o reino de Deus, né? Então, Deus não é justo, né? Aquele reino que Jesus falou, a gente acaba, não dá tempo, 120 anos é muito pouco. A gente ainda tem que cozinhar mais ainda, né? Até a gente melhorar. E qual seria a solução para essa equação, vamos dizer assim? A solução é exatamente a reencarnação. E é muito maravilhoso, é muito consolador, né? É um conforto muito grande que traz para o nosso coração. Não para a gente ficar acomodado, né, Fábio? Mas assim, não é para acomodar, não, porque existe essa questão que a gente tem que ficar atento, inclusive, não faz sentido. Mas assim, já que tem outra vida, eu vou deixar para fazer isso na outra vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Se a gente já tem consciência e a gente já tem que melhorar isso já, porque tudo que a gente fizer que for, vamos dizer, fora da sintonia com o bem, vai gerar sofrimento. Porque deixar para outra é mudar de trem, né? E as pessoas que você gosta, tá tudo lá no outro trem. É, tá no outro vagão, né? Foi embora lá o outro trem, né? Então a gente está olhando essa visão assim de cima do monte, eu acho maravilhosa para a gente poder enxergar, entender. E essa questão do distanciamento, igual você citou aí, realmente é uma coisa que mexe muito com o nosso coração quando a gente, vamos dizer, se afasta, né, se desliga temporariamente, enquanto a gente não tem esse conhecimento de que vai continuar, que a gente vai reencontrar essas pessoas, né, esses corações queridos nossos, né, é difícil, né, é difícil aceitar. É por isso que eu fico pensando essa questão dos conceitos. Eu sempre brinco, às vezes eu vou fazer a preleção, eu comento assim, eu acho um barato esse negócio do Espiritismo, porque esclarece demais, me conforta muito, porque senão como é que eu ia fazer? Eu fico pensando, né? Eu sinceramente também não sei em que buraco eu estaria hoje em dia, né? Não fosse esse raciocínio, esse entendimento que o Espiritismo nos traz. E a visão, assim, olhando de cima do monte, a gente vendo, aqui tem uma encarnação, aqui eu fiz daqui até aqui e tal, melhorei isso, mas eu fiz essas besteiras aqui, tem outra encarnação, aí tem outra na sequência, outra. E as encarnações dos nossos corações queridos, né, que sempre, como famílias espirituais, a gente encarna juntos, né? Uma hora é pai, filho, mãe, enfim, avô, aquele negócio todo. E isso é muito maravilhoso, é muito consolador, né? Não, João, pode ler o segundo parágrafo aí dessa mensagem. Você está querendo moleza? Que negócio é esse? Eu pensei que era. Não, senhor. A leitura era sua. Não. Segundo parágrafo? Agora esse segundo aqui, ó. Então, dando sequência à lição 24, lá o Espiritismo explica. suportas os golpes da desilusão nos relacionamentos mais promissores. Olha só, assim, suportas os golpes da desilusão nos relacionamentos mais promissores. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Lembra dessa, Marcos? Não lembra? Não é do meu tempo. Vinícius de Moraes. Bom, então, suportas os golpes da desilusão nos relacionamentos mais promissores. Contudo, o Espiritismo explica que a convivência turbulenta nos dias de hoje é o reencontro difícil de antigos desafetos. Nossa, aqui tem assunto para conversar até semana que vem. Pois é, então. Reencontro difícil de antigos desafetos, né? Então, ou seja, não é à toa, né? Não é à toa. Esse é um ponto, assim, que é muito importante a gente entender, né? Que essas coisas, nada acontece por acaso. Não existe acaso, né? Seria muito... Às vezes eu brinco usando a figura, né, a imagem, como o Fabinho gosta de fazer, para nos auxiliar a entender o seguinte. Seria muito amadorismo da parte de Deus essa questão do acaso, né? Muito amadorismo, porque você imagina a complexidade. Depois que a gente lê os livros de André Luiz, né, para os queridos ouvintes aí que não conhecem, não leram ainda os livros de André Luiz, ele conta todo o processo que existe para reencarnar, né? A hora que a gente começa a parar para pensar, né, tem que convencer uma mãe, convencer um pai a receber um filho que eventualmente foi um desafeto qualquer, passou por alguma situação de estresse lá no passado, né? Quer dizer, é só a gente olhar os livros de história, né? E ver quanta violência andou ocorrendo por essa vida toda nos livros de história, né? Pega lá da Idade Média, até hoje mesmo, né? Enfim, e todos esses desafetos, né? Todos esses problemas vão ter que ser acertados, né? Com a vida, né, Fabinho? Não vai ficar assim, passar ileso, né? Não faz sentido, quer dizer, esse era um dos questionamentos que eu tinha antes de conhecer a doutrina espírita. Tem uma pedagogia por trás, né? Por mais difícil que aparente ser, né? Por mais estranho que seja, por que isso está nos acometendo, né? Mas tem uma pedagogia por trás, né? E extremamente consoladora e injusta, traz uma noção de justiça muito grande, assim, porque alguém que, qualquer pessoa que seja, nós mesmos, né, que cometemos injustiça, não faz sentido a gente simplesmente, eu me arrependi, arrependeu e tudo bem. Não, o remorso, o arrependimento é o início do processo, aí tem que pagar a conta, né? É que eu estava comentando, né, daquela passagem lá do irmão, lá do filho pródigo, né, que estava lendo na mensagem do Emmanuel, estava lendo outra mensagem do livro Pão Nosso. Aí o Emmanuel explicando que o filho que ficou, né, aquele que não foi o irmão do filho pródigo, né, quando o pai, né, mandou matar a cabra, etc, para fazer a festa, o filho que não foi embora, ele ficou enciumado, né, e lá reclamou que a vida toda ele seguiu os conselhos, os mandamentos do pai, mas nunca teve o direito de receber, quer dizer, ele estava com ciúme do outro. E aí o Emmanuel, ele até falou assim, que esse é um prisma, assim, que parece que fica um pouco oculto quando a gente lê, assim, à primeira vista, mas olha a importância da reflexão do Emmanuel. Ele diz que, ele conclui assim, que o filho pródigo, ele já traz a bênção do remorso, porque o outro, o irmão dele, ainda está caminhando no caminho do mal. Não. Quer dizer, o filho pródigo, ele errou e ele vai pagar pelos erros. Ele já está reparando por toda a agonia que ele tinha passado, etc. Mas ele já, o remorso, ele usou essa palavra. Olha que coisa linda essa imagem, né? Ele já tinha a bênção do remorso. Mas o remorso é só o início. Tem que acertar. É o primeiro passo. É o primeiro passo. É um passo importantíssimo. Importantíssimo. Mas além disso, ele tem que acertar a conta, né? Muito bem lembrado, né? E você me faz recordar que essa parábola do filho pródigo, alguns teólogos, alguns estudiosos consideram na como se fosse um outro evangelho. Tal o alcance dela, né? E eu acho que é mesmo, sabe? Que é impressionante, né? E ela só se encontra no evangelho de Lucas. Tem algumas parábolas que só tem nas anotações do evangelista Lucas. Vamos lá, vamos refletir sobre o terceiro parágrafo aí dessa mensagem, Fabinho, por favor. Cultivas o desespero diante do familiar com doença incurável. No entanto, o Espiritismo explica que o sofrimento agora é a reparação oportuna de erros cometidos em vidas passadas. A reparação, né? O João colocou a bola aqui do arrependimento e do remorso como o primeiro passo, né? E a reparação é o que se completa. Sim. Então, muitas vezes, essas doenças incuráveis, elas fazem parte da pedagogia. Por isso que fica difícil você entender a bondade e a justiça de Deus se você não tem a visão reencarnacionista da vida. Tem um ponto assim, Marcelo, Fabinho, Marcos. Explica aí, Richard Dawkins. Um ponto que o Espiritismo, os livros do André Luiz, né, a doutrina espírita, nos traz, né, a luz para a gente analisar, avaliar o seguinte: o quanto, por exemplo, quando a gente afeta vidas, né? Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que a gente fez, né? Se a gente afetou vida de uma família, né? É um compromisso assumido. Olha que coisa, olha que peso, né? Peso no sentido assim, a gente precisa pensar muito, ser muito responsável antes de cometer as nossas loucuras aí, vamos dizer assim, né? Porque toda a vida que a gente afetar, né? Todo sonho que a gente destruir de outras pessoas, nós nos tornamos responsáveis por isso aí. Olha que coisa abrangente, né? Olha o alcance disso, como vou usar no seu termo aí, né, Fabinho? Olha o alcance desse negócio, né, cara? Marcos, leia esse próximo parágrafo para nós. Experimentas na alma a revolta perante insinuações e acusações falsas. Todavia, o Espiritismo explica que as provações dolorosas são o reflexo de dívidas morais contraídas outrora. Pois é, então, diante da injustiça que muitas vezes sofremos devido a acusações falsas, muitas vezes são dívidas morais que contraímos em tempos idos. Choras o fracasso de teus empreendimentos. Entretanto, o Espiritismo explica que a derrota atual é o remédio amargo para as inconsequências de tuas vitórias em outros tempos. Ou seja, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas assim que são empreendedoras, né? E que montam um barzinho, o barzinho não vai para frente. Monta um comércio, não vai para frente. Monta uma loja de roupa, não vai para frente. Uma padaria, não vai para frente. E muitas vezes, decorrência de inconsequências do mau uso que nós fizemos do dinheiro antigamente, né? Em outras existências. Vamos lá, João. E às vezes, inclusive, né, Marcelo, estamos pagando as contas. Quantos negócios a gente atrapalhou no passado lá e tal, né? Foi por orgulho, inveja, enfim, esses sentimentos aí que permeiam o nosso coração aí. Não é punição, né? Não, Não é punição. Então, é escola. É escola, exatamente. Eu acho que é legal esse conceito aí. Muito bom, o Fabinho. Porque assim, porque inclusive tem um ponto que eu acho que é muito legal. Você puxou um ponto que eu estava querendo comentar. E assim, eu sempre comento às vezes, por exemplo, situações que a gente vive nas reuniões de conversas, né, de atendimento aos espíritos, tal, assim, assim. Na realidade, enquanto a gente não é Deus que nos pune, somos nós que não nos perdoamos. Enquanto a gente não paga aquela conta, a gente não se liberta, né? E fica preso lá, fica agarrado, fica sofrendo, desencarna e fica lá, passa anos, décadas, séculos, né, sofrendo, até que enquanto não consegue, até que surge alguém, uma luz, e fala assim, ó, você, né, a pessoa, aí vem a questão do remorso, né, Marcelo, se arrepende, aí vem o remorso, aí começa a pensar, enquanto não pagar toda aquela conta e lá ressarcir aquelas famílias que foram prejudicadas, todo, enfim, aquela pessoa com quem teve algum problema, né? Enquanto não tiver zerado aquela conta, tá aqui na nossa consciência, né? Porque assim, a consciência não tem como, ela nunca descansa. Você bota a cabeça no travesseiro, você vai lá, o vizinho não viu, o pai não viu, a mãe não viu, ninguém viu, a justiça não viu, a polícia não viu, mas a consciência viu. Então assim, de noite, a hora que você pensa, a hora que alguém acontece alguma coisa, você olha lá e fala, nossa, as consciências invisíveis também, exatamente. Então, estou cercado por uma multidão de testemunhas. É verdade. Como diz o apóstolo Paulo. Verdade. Então vamos lá, dando sequência aqui. Posso seguir aqui? Pois não. Então vamos lá. Acumula as decepções com as dificuldades, os conflitos e as atitudes menos nobres no lar e na órbita de tua parentela. Contudo, o Espiritismo explica que a família, através da reencarnação e da consanguinidade, é a reunião de amigos e inimigos. Repetindo, hein? Reunião de amigos e inimigos de existências anteriores para aprendizado e reajustes na escola da evolução. Escola. Exatamente como você falou, né, Fabinho? Que lindo, né? Então, o ponto de vista muda, né? Tudo isso que nós estamos lendo aqui é o objetivo de avaliar o ponto de vista. Exatamente, mostrar como o ponto de vista muda. Exatamente. Você já não vê mais aquele parente que está te perseguindo. É, difícil. E que só quer te passar rasteira. Exato, mas aí você vê aquele parente como um desafeto. Credor. Que você mesmo, por suas próprias deficiências, criou. Exatamente. Né? Que agora você tem que aproveitar a oportunidade para reparar. Ele é credor. E não simplesmente se afastar dele. É, como a maioria de nós ainda faz, né? Ainda faz. Nada. Como a tendência, o primeiro impulso, vamos dizer assim, né? Mas a hora que a gente presta atenção na lição, lê com esses olhos, né? Então, o ponto de vista muda. Muda. Vamos ver como o ponto de vista muda para essa outra coisa aqui. Lamentas reconhecer no filho amado as deficiências impeditivas da atividade normal. Vamos traduzir o que está escrito aqui? Lamentas reconhecer no filho amado uma deficiência física. Uma deficiência física, ou deficiência mental, déficit de inteligência. Exatamente. No entanto, agora vamos mudar de ponto de vista, né? No entanto, o Espiritismo explica que as perturbações da emoção e as limitações intelectuais são processos regeneradores de desvios pretéritos nos campos do sentimento e da inteligência. Então, esses desvios são remédio. Exatamente. Para um ser que você ama que está melhorando por causa deles. Então mudou o ponto de vista. Então, é aquela questão, é um ponto de vista mesmo. Como é que... Como entender essa situação? É muito complicado, é muito complexo, né, Marcelo? Não, mas você como médico, né, Marcelo? Como entender a cura, como entender esses processos sem passar por pelos pela lente do espiritismo, assim, para a gente entender, né? A nossa querida Deusa, uma psicóloga amiga nossa, e acho que vocês não tiveram a oportunidade de conviver com ela, mas ela dava aula nos cursos aqui do Paulo de Tarso, né? No curso básico, no Aprendiz do Evangelho. E ela é uma psicóloga muito legal, ela inclusive faz palestras, né? Deusa Samu, você pode colocar lá no YouTube Deusa Samu, tem várias palestras dela e são palestras muito, não é porque ela é minha amiga, mas são palestras muito edificantes. E então ela diz que quando você está diante de uma provação, você não deve perguntar para Deus por que comigo, mas você deve perguntar para Deus escola, né? Você deve perguntar para Deus o que devemos aprender com essa situação, que muda o ponto de vista. Agora é o Marcos. Marcos, vamos lá, Marcos. É o próximo item. Condenas isso. Vamos lá. Condenas e ridicularizas a fé, alegando que a crença na divindade é fuga da razão. Vamos ver o ponto de vista, né? Todavia, o Espiritismo explica que deves compreender para crer, ensinando-te a conquista da fé raciocinada. É o pessoal aí do espaguete aí. Fica aí o convite para os nossos irmãos da Igreja do Espaguete Voador para observar a fé raciocinada. Ou seja, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo aquilo que não é obra do homem, alguém fez. E esse alguém, que é uma inteligência suprema, é capaz de produzir aquilo que o homem não é capaz de produzir. Então, ao analisarmos, por exemplo, o funcionamento de uma célula vegetal, que é uma célula simples, então nós vamos observar que tem todo um mecanismo de inteligência no funcionamento dela. Aí eu pergunto, qual cientista, por mais capacitado que seja, que é capaz de produzir uma única célula vegetal? Eu estou falando vegetal. Nas vicissitudes, nas provas de teu caminho, a doutrina espírita é a bênção de todas as horas, restabelecendo a simplicidade da boa nova e ampliando o entendimento da verdade evangélica. Antes, ciente de tuas imperfeições, insuperáveis em uma única existência, temias a punição eterna, enxergando no poder divino o juiz implacável e caprichoso. Hoje, porém, o Espiritismo revive a palavra autêntica de Jesus e te explica, com toda a lógica e bom senso, que Deus é sempre misericórdia e amor. Nossa, esse André Luiz, eu vou te contar uma coisa. É demais, né? Demais da conta. Bem, amigos, nós estamos com amadurecendo uma ideia aqui de fazermos o nosso programa a partir da próxima semana, estudando as obras do André Luiz. Então, o nosso desejo é dedicarmos uma hora, a primeira hora do programa, dedicarmos ao estudo do capítulo do Evangelho que seguimos semana a semana. E a segunda hora, nós dedicaremos ao estudo de cada capítulo de cada obra do nosso querido André Luiz. E nós queremos revisitar a obra Nosso Lar, então, a partir da próxima semana, nós estudaremos capítulo a capítulo da obra nosso lar. E para darmos o pontapé inicial, vale a pena lermos a mensagem de André Luiz, que se encontra logo no comecinho do livro, após o prefácio que foi assinado pelo Espírito de Emmanuel. Um prefácio muito, muito bonito, muito comovente, intitulado Novo Amigo, e que foi psicografado em 3 de outubro de 1943. Os estimados ouvintes perceberão que, embora a obra tenha sido escrita no início dos anos 40, aliás, em plena Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, os amigos perceberão que, capítulo a capítulo, a obra encontra-se atualizada. E ele deixou a mensagem, uma mensagem muito comovente, dizendo assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Trocar a roupa física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Oh, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é necessário percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda a parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre, de estranha maneira, ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada de trabalho. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem ainda conter toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias do espírito sedento de nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe, André Luiz. Que coisa bonita, né? Ele falar de atração e reconhecimento, amor e júbilo, falar de gratidão para um começo de trabalho, né? Que ele se sentiu tão, tão bem recebido, né? Ele fez uma tradução aí do estado de espírito dele. Que ele se encontrava após ter refeito a trajetória dele. Esse trecho também ele diz: nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. É lindo. Exatamente. Bem, amigos, então, para alguém gostaria de fazer mais algum comentário, podemos nos despedir. Vamos nos despedir. Antes da nossa despedida, a escola, a escola da, do doutora Nilza Maria Carbonari, aqui próxima da Rádio Capela, ela está divulgando a festa junina. Essa festa junina vai ocorrer no próximo dia 30 de junho. E ela vai das 10 da manhã até o meio-dia e meia, e depois, na parte da tarde, continua das 13 às 16. Então, fica aí o convite para os estimados ouvintes, 30 de junho de 2018. Então nós queremos deixar um abraço carinhoso e o nosso desejo é, a partir da próxima semana, fazermos a primeira hora o estudo do Evangelho, como temos feito, e na segunda hora o estudo da obra Nosso Lar, capítulo a capítulo. Um grande abraço a todos e até e que tenhamos uma semana edificante, uma semana produtiva. Um abraço, João. Boa noite, João. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcos. E as nossas pequeninas, Beatriz e Amanda. Boa noite, amigos. Marcelo, Fabinho, Marcos. Os nossos queridos ouvintes também. Foi um prazer enorme estar aqui e acompanhar essas reflexões tão importantes aí para os nossos corações, né? E desejo uma semana também de muita luz, de muito amor, de muito trabalho, para que a gente consiga devagarzinho ir mudando esse coração. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Boa noite, pessoal, até semana que vem. Boa noite a todos. Agradecemos aí a estarem sintonizados aqui conosco. E uma boa semana a todos os nossos amigos, familiares, ouvintes. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta, se Deus quiser.